5415, decolado às 3-1, chame o controle em 119, décima 8, bom voo. 119-8, obrigado. 7, Salvador, Brasília, 360 autorizado. Via Peso 1-7, decolado a 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa. 1-198, controle, acione 5551 no transponder. Tá 3567, atualizado Brasília, nível 360, via Apresulu 17. Decola pitão no zero com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 19.8, transponder 5551. 3567, chame para o posicionamento. Chamará. Para o posicionamento, voo 869, portão 1. 869 no 01, tá livre, pós-táxi. Atualizado, importante. Pushback acionamento, TAM 3567, portão 3. 3567, 03, número 2 no setor, aguarde pro pushback. Aguarda. Escuta está passando externo baixado checado visual. Fono 645, livre pouso pista no zero, vento 190 graus, 089. Autorizado pouso igual 645. Para o táxi, voo 969, autonomia 3 horas, POB 162, alternando Goiânia. Segue táxi via Engie Alfa, no ponto de esperada 10, torre 1895. Quem negar 10, 15, boa viagem. Afirmativo, Engie Alfa, ponto de espera 295, obrigado, uma ótima noite, boa noite, noite. 3567, com a 09 da Gol, livre para retaguarda, livre pushback, reposte táxi. Após o Gol livrar, autorizado o pushback acionar, reportar para o táxi 3567. Boa noite, 69, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém, boa noite, 69. Boa noite, 69, alinha e mantém cabeceiro no zero. Alinha e mantém no zero, boa noite, 69. Solo 38, libera direita, chama o Solo 1, 2, 1, 2, 9. Phoenix. Portugal 02, information Whiskey 2, Lisboa, level 370, we are ready for push and start. Ok, Europa, Portugal 02, to Lima, Volta, Papatango, stand by for copy. Stand by for copy, Portugal 02. Para o táxi Tandra 567 com 80 a bordo. 3 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Consegue táxi via IG Alfa no ponto de esperada 10, torre 1895, quem negar 1095, boa viagem. IG Alfa, ponto de espera, torre 1895. Meia 45, ingresso na Juliette, portão 02. Portugal 022, ready for cop? É isso, Alfredo. Salvador, Tio Lima, Papá, Papatango, clear, flight level 370. Vai a up, Zulu 10, after fly conforme o flight plane route. Take off runway 10, after left turn. Puka departure, Zipar transition. 119.8, Salvador departure frequency, Discalk 5565. To Lisboa, level 370, via Brazil 10, flatland route, runway 10, left turn, Puka, Zipar, departure, frequency 109.8, squawk 5565, at Portugal 022. Portugal 022, ready for pushback and setup. In 2 minutes, we are ready. Report for pushback and setup, Portugal 022. Also push and start, at Portugal 022. Salvador Recife, 350, nível autorizado, Via up, whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Fuca, transição Caju. 1-2-0-8-1-1-9-8, controle. Acione 5-5-5-7. Pushback acionamento, azul 4206. Boa noite, Salvador. Acionei 6201. Situação, Galeão, por favor. 6201, Galeão, 360, pronto. Ótimo. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena e Aplasmoforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótica. 1198, controle, acione 5547 no transporte. Gente, autorizado, Galeão, nível 360, via rota do plano voa, Zulu 10, depois de SMAP, Lúbito, Barbacena, conforme o plano. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da EL, Leda Mótiva. Chama o controle 198. Versiona 5547. Estamos na 4, na portaria. B2 anos, chame pronto, pushback, acionamento. Certo. Entre 567, decolada 44, chame o controle 119.8. Granada 2, boa tarde. Sorrotou. 219, prossiga. Temos 200 pré-autorizado, aceita? Salvador Conquista, 200. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após DCT Elefa, DCT Oplor, depois conforme. 1198 controle, 5567 transponder. Chame pronto, pushback, acionamento. Ah, né, pode ficar o zero do tudo, ready for push and stand. Lúbito, pode for tax, pode ficar o zero do tudo. Ready for push and stand, call me contact, né, pode ficar o zero do tudo. Agora de imediato, 4206. Azul 4206, inicia agora de imediato. Esse é de imediato, então 4206. Salvador, cordial boa noite, Jardim Alvedrado. Confine. Valeu, boa noite, Guardião de Nado. Tem que ter uma chama no controle, tem 120.8. Ah, pode confirmar se ele está alterando 120.8. 119.8. 19.8, obrigado. A bordo, 3 horas e 30 de autonomia, o Fernando Marcelo. Prossegue táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH 10, 15, boa viagem. 15, de Alfa, no 10, 18, 9, 5, 2, 4, 3, 0, 5. Torre ou Xaner 6143, a uma milha de externo. Xaner 6143, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 07 nós. Gente, livre pouso na 106143. Ah, pode chegar ouvindo o teu nome com a taxa. Obrigado, Tutu. Mandei position, wait for text. Stand by. Stand by, pode chegar ouvindo o teu. Guarão no 5 autorizado, Salvador, Brasília, via Pesulu 17, o nível 380, Arbó, eleva a saída, decola da 10, direita, pois 5524, código 1208, correção 119.8, controle. Você poderia repetir o cotejamento? Azul 4206, boa noite, Lima de Capiceiro no 0. Lima tem no 0, Azul 4206. Arbor eleva a saída, Arbor eleva agora no 5. Correto, chama pronto para acionamento no pátio militar. Personagem chama táxi, Guarau no 5. Xané 6143, solo 52, libere direita, chame o Sol 1219. Direita 219. Paulo, boa noite, o Xanero 6143, na Fox de Grande. 6143, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai chamar. 90 graus, 079. Teve decolagem, azul 4206. Estão na posse de Calzir, Tadeu? Oi, Portugal, Calzir, Tadeu. We have a problem with the documentation, with the text, the aircraft, and the backside of the April 1, ok? Stand by a minute. Portugal, Calzir, Tadeu. Stand by. Portugal 022, Salvador Brown. Go ahead. 022, due to a document that the Tower Salvador has, the aircraft will be towed until gate number 8. The Inferno company procedure wasn't correct. We are going to remake your pushback. The tow will be attached to your nose gear, and you will be towed until gate number 8, and then we will going to clear your taxi to Old Point of Runway 10. But the Inferno company is already aware of the situation. They will be towing your aircraft until aiming of gate number 8. They will put the pushback towed on your nose gear again, and they will proceed to your tow to gate number 8. Okay, obrigado. Antes da Juliette, 6143. 6143, ingresso na Juliette, portão 03. Pela Juliette, 03. 219 para a curta Panamá. Wind 190 degrees, 090 knots. Clear for land, so runway 10 is always 8.1. Torre Portugal 022. Prossiga. Nós temos aqui informação do Sol que o supervisor da Infraero está a acompanhar o carro e que nós podemos prosseguir em marcha lenta, com o motor em marcha lenta, seguindo o carro de acompanhamento. Gente, guardião 09, não tem condições de pouso no pátio? Segurança? gente continue a aproximação, atento ao tráfego nacional da 10, reporte final do BRAS, sem interferir com o eixo de pouso da 10, o Guardião 09. É um prazo de uma hora, tem que... Já deu até 08. Ok, obrigado. Patango Vitor Charlie Hotel, boa noite, continua a aproximação. Informa o tráfego no setor norte do aeródromo, um helicóptero, 500 pés, não interfere com essa aproximação. Quem está visual, Vitor Charlie Hotel está presente, modifica. Solicita passe pela direita para pouso na 17. 014, aguarde para o pushback. Guarda. Guarão 5, apanhou de confio o pátio, pátio de autoridades, pátio militar. Autorizado base, curta pela direita, reporte final 17. Passará final 17, sai hotel. Guardião 09, atente. Mantém o setor, aguarde para aproximação, guardião 09. Ok, senhora, tem condição de aproximar entre a 17 e a 10, sem interferir aí com tudo. Guardião 09, tá visual com tráfego na final 10, abandonando para o circuito da 17. Tenta menos crédito. Sim. Tem um tráfego de crédito e tem um tráfego visual. Informo que o tráfego seguirá para a curta final 17, Guardião 09. Então, tio, e aí... Instrução, senhora permite que a gente já se mantenha no setor na diagonal ou aguarde aqui? Mantendo o setor norte aguardando, guardião 09. Tem ativo. Então à direita, aí eu corrijo. À esquerda, 97 aguardando. Visual ao contrato. Açores, 0851 on the ground, head 59er. Contact ground 121.9. Ground 121.9, 0851. Muito obrigado, boa noite. Gente, eu boa noite, 0851. On Alpha. 121, this is para ingresso, chame a torre. 1895. Cada baixo, já está de baixo para final, tem baixado e checado. Arrazo, ele faz one, taxi vai Alpha e pode vir fora, taxi vem Juliette. Continue by Alpha, report before Juliet is 0851. Já através do macho da torre, na escuta para a autorização. Gente, o Guardião 09, número 2 para pouso, autorizado no final 17, justo na 015. Final baixado checado, Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 07 noite. Hotel. Guará 15, autorizado ingresso, reporte pronto. Guardião 09, reporte no solo controlado, vento 190 graus, 079, atente a obras no pátio 4. Tá lá no pátio 4, tá reportando no solo controlado, Guardião 09. Vem positivo before taxi Juliette. Position before taxi with Juliette, we will take that one. Confio em pátio. Gente, solo 02, libera a direita, chance na frequência livre. 301 para o tanque com 102 a bordo, Guarulhos, 4 horas. Então, poderia confirmar isso no staff? É, as informações todas, Guarulhos, 4 horas e 2 e 20, perdão, com 102 a bordo. 201 prossegue táxi via Índia e Alfa, no volante espera da 10, torre 1895, QNH 10, 15, boa viagem. 1995, Índia e Alfa, para o 10, 6201, da Oceana. Muito obrigado, boa noite. Protege, Guará 105. Vitória 360, aguarde distante. Oi, Salvador, boa noite, é o Pioneiro 45. Pioneiro 45, muito boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 015. Aguardando a pista livre, Pioneiro 45, está com o dispositivo baixado e gravado. Guará 15, decolada 04, chame o controle em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Pioneiro 45, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, Pioneiro. Oxené 6201, boa noite, meu tempo, onde espera? Boa noite, 6201. Oi, poderia confirmar o vento para o Pioneiro? Confirme. É o Pioneiro 45, poderia confirmar o vento? 190 graus, 07 nós. 190 com 07, graças. Está sendo informação WISC, autorização Guarulhos. 3897, muito boa noite. Confere e prepara da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Oscar e aguarda a cópia. Guarda 3897. 9645, na escuta, cópia. Vitória autorizada 360, via Upper WISC 58, decola da 1-0, curva direita da Euleda Bidev. Bravo, Índia Delta Eco Victor, aciona 5004, controle 119.8. Momento correto, chama pronto no 02, gol 1645. Não, não é ponte calzinha, tudo repassa. Portugal 022. Confirm. Hey, from request. Go ahead, taxi information. You are ready for taxi, Portugal 022. Just want to confirm, souls on board. Portugal 022, confirm souls on board. Roger, cleared. Tax approved via April 1, India Alpha until holding point. We're called Tower 118.95, airport call 022, KNH 1015. Space taxi via April 1, India Alpha holding point runway 10, Tower 118.95, KNH 1015. Airport call 022, Roger, have a good flight. Ground. Ground is 851, go ahead. After the Boeing or airport call taxi to holding point, you are cleared Juliet 10 position. Attempt to follow me vehicle after the 08 gate. Okay, after the Airbus from the top to ground, proceed via Juliet to the apron and follow me at gate 08, which is 851. Chané 6201, autorizado decolar pista no zero, vento 190 graus, 08 nós. Iniciando na 190, 6201, da Chané. 3897, pronto 4. Afirma, prossiga. Guarulhos, autorizado 340, Upper Zulu 10, até bridge após Upper Zulu 16. Segue conforme plano de voo. Decola da pista 10, curva direita da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5003, controle 119.8. Autorizado nível 340, pode decolar direita da El Leda Motiva. O peso 190 até bridge, o peso 196, sai conforme o plano, 5003, 20.19.8, é o controle, TAM 3897. TAM 306, TAM 3897. Camarada 3897. Xenai 6201, decolar 210, chame o controle em 119.8, bom voo. 198, boa noite, 6201, na Xenai. Tower 19 Portugal 022, holding point runway 10, ready for departure. Line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, Portugal 022. Portugal 022, clear it for line up and take off runway 10, wind 190 degrees, 0 at knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 022. A equipe de solo chama táxi, boa na 645. 851, ground. SOS 851, go ahead. Please, can you put your transponder standby, standby transponder, SOS 851. Yes, sir. 109.5, 109.5, watch call 0-0. Trupe 5219, táxi autorizado até a saída do Pátio 3, onde segue o Boeing da Gol que termina o push no 02. Do Pátio 1, Trupe 5219, no ponto de espera, torre 1895, ajusta no 095. Boa viagem. Obrigado, vai ser o Boeing da Gol, 1895, é a torre 5219. Salve, Salvador, Oceania 6259, para 300, táxi. Oceania 6259. Em curso Isca, guarda 4, prepara a saída da Euleda Motiva. É, Euleda Motiva, eu acho que é a minha dois. Gol 1645, direita, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajusta na 0 no 5, muito boa viagem. É, 6259, pronto, copy. Pronto, copy, 6259. Guarulhos, autorizado, nível 360, via Upper Zulu, 1-0 até bridge, após o episódio 1-6, seguindo conforme o plano, aciona 5574, na corda 10, curva à direita, da Euleda Motiva, controle 119.8 e confirma o transponder 5574. Transado para Guarulhos, nível 360, via episódio 1-0, bridge, episódio 1-6, Belo Horizonte, bridge, na saída da Euleda Motiva. 360, transponder 5574, de banda 10, com curva direita. Controle 119, decimal 8, 6259. Cruzamento correto, chame pronto 03, Oxalé 6259. 6259, sim. 119. Trip 5219, boa noite. Observe a rolagem do Boeing da Gol após a linha e mantém cabeceira no 0, Trip 5219. Thank you. 1645, decolada 019, chame o controle em 119.8, bom voo. 198, boa noite. Trip 5219, autorizado decolar pistão 0, vento 200 graus, 08 nós. Trip 5219, decolada de 21, chama o controle em 119.8, bom voo. 98, boa noite, obrigado. Paulo, tá 3897 no 62 do Prospecto Sanamento. Coordene com a equipe Paulo Chama Ataque, 3897. 3897. Eu acho que o cara vai chegar na rua aqui, ó. Exato. Eu olhei assim, na rua, tá?